343 da nossa Harpa Cristã. Abre o coração. Louvemos ao nome do Senhor. Hino 343, que se intitula Abre o Coração. Louvemos ao nome do Senhor. Ó pecador que não tem luz, abre o coração, aceita hoje o bom Jesus, abre o almeja salvo ser, abre o coração, a paz de Deus vem do obter, abre o coração, e sinto abater no meu coração. Abre o coração no amanhã que vai haver. Abre o coração.